Capítulo 5: Coroando o Bobo da Corte. Antigamente costumava-se coroar o rei e amarrar uma capa e um sino ao corpo do bobo da corte. Hoje coroamos o bobo da corte e amarramos uma lata ao corpo do rei. O bobo da corte, como todo leitor de história sabe, era um palhaço ou um comediante profissional contratado pela corte, com a finalidade de proporcionar um pouco de diversão ao rei para aliviá-lo dos assuntos sérios e às vezes perigosos de governar o país. O antigo palhaço ou bufão ocupava uma posição única, conquistada por ter senso de humor e talento para divertir pessoas. Era amado por sua habilidade de sacudir uma reunião de nobres com o seu humor, capaz de provocar gargalhadas, às vezes dirigido a um dos homens importantes presentes ou até ao próprio rei, embora fosse um pouco arriscado fazer do rei o alvo de sua brincadeira. Porque o palhaço não sabia se Sua Majestade aceitaria a brincadeira com naturalidade e riria com o resto do pessoal, ou se mandaria alguém chicoteá-lo e lançá-lo no cárcere por sua impertinência. Na melhor das hipóteses, ele era tratado com o carinho demonstrado a um animal de estimação. Na pior das hipóteses, recebia chutes e era algemado por fazer uma brincadeira muito evidente, ou porque não conseguia pensar em nada engraçado quando Sua Majestade assim o exigia. Ao ver que nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus e que, em razão do nosso pecado, caímos em um estado de cegueira espiritual e mortalidade, prefiro ser um bobalhão sério e preocupado com a vida eterna a ser um palhaço bem remunerado, sem ter nada a fazer senão provocar risos nos homens e esquecer que eles vão morrer e ser julgados. Certamente é incrível quando o artista é mais apreciado pelo público que o médico, e o enfermeiro e o estadista que carregam nos ombros as esperanças de gerações inteiras. No entanto, é o que ocorre hoje em nossa sociedade manifestamente civilizada. Nos Estados Unidos, o bobo da corte de hoje usa coroa e governa a mente de milhões de súditos sorridentes que não desejam nada maior ou melhor na vida que jogar os sapatos para longe e passar uma noite super divertida, ouvindo anedotas antigas e obsoletas contadas pelo atual bobo da corte da realeza, seja ele quem for. O fato de suas piadas hilariantes terem sido escritas por outros e lidas por ele aparentemente não mancha sua coroa de ouro aos olhos dos súditos que o adoram. Ele ainda recebe homenagens espontâneas das multidões que preferem gargalhar insensatamente a chorar por seus pecados. Sim, coroamos o bobo da corte e desprezamos os reis verdadeiros entre nós, o lavrador que trabalha de sol a sol, o professor que envelhece tentando transformar em damas e cavalheiros os garotos e garotas que entregamos aos seus cuidados. O médico que trouxe meninos e meninas a este mundo e que acompanha a saúde deles durante o crescimento. O policial na esquina que dá uma sensação de segurança às nossas ruas. O soldado cujo sangue foi derramado em favor do nosso país umas centenas de vezes no corredor da história. O estadista patriota que se esforça para tornar e manter livre o nosso país. São pessoas mal remuneradas, esquecidas e, em geral, toleradas enquanto o bobo da corte desfila orgulhosamente diante do mundo, como se fosse um rei, não o palhaço insignificante que ele é. Não há muita probabilidade de mudanças a curto prazo. Não sou ingênuo a ponto de pensar que este meu protesto vai mudar a situação neste mundo dominado pelo pecado e por dois hábitos inalteráveis. Mas espero que os filhos de Deus entendam. Em geral, os cristãos só percebem essas coisas quando lhes são mostradas.